passou o licor e agora só restam os cacos. O doce acabou, não tem mais sabor. Ninguém vai viver de fracassos. Perdemos a vez e nada se fez que a gente pudesse guardar. Entramos em cena, o amor foi o tema, mas a gente não soube se amar. Nosso amor foi brincadeira, feito pedra na vidraça, foi a lenha na fogueira que queimou, virou fumaça. Nosso amor perdeu terreno e ficou pelo caminho. Foi a dose de veneno numa taça de carinho. Foram só desencantos. Depois de acordar, não deu pra levar a vida a tranco e barranco. Deixemos assim, chegamos ao fim. Na verdade, pra nós tanto faz. Puxemos as rédeas, é fim de comédia e o fim de cartaz. Nosso amor foi brincadeira, feito pedra na vidraça, foi a lenha na fogueira que queimou, virou fumaça. Nosso amor perdeu terreno e ficou pelo caminho. Foi a dose de veneno numa taça de carinho.